Libertaram as índias, escravizaram e mataram índios. Fuderam a vida dos negros, arrancados de suas terras, transportados em tumbeiros. Ladrões, assassinos e estupradores, aproveitadores. É o que mandavam pra cá, pra saquear, roubar, disseminar a desgraça. Talvez como objetivo, homicídio doloso, genocídio, extermínio total da nossa raça. Preste bem atenção, não trato mal o estrangeiro que tá aqui pra trabalhar, ajudar o povo brasileiro. Quer ser junto com o país, criar a sua família, ganhar o seu dinheiro, gerar empregos, ter o que merece, ser feliz. Mas não dou mole pra pilantra que lá fora é merda e aqui quer ser o foda, vive empinando o nariz. O nosso governo é mesmo um lixo, nos tratam como cães, verdadeiros bichos. Mais de 30 milhões vivem na mais absoluta merda. Agora Sucaré e Yankee, eles abrem as pernas. Porra, que merda, vá se fuder. Se o cara quer vir pro Brasil, ele vai ter que dizer o que, quando, como e onde pretende fazer. O tempo que quer ficar, horas, minutos, segundos, dias, meses ou anos. Que porra de país é esse que se diz soberano? Me deixa entrar qualquer um, somente pela aparência, ao cor da conta bancária. Governantes, tomem vergonha na cara. Temos que dar um basta nesse inferno, nessa putaria, babação de ovo. Vem primeiro os caras, depois o nosso povo. Respeitemos primeiro a nossa gente. Amarelos, brancos, negros, mestiços, todos brasileiros, mesmo com caras e cores diferentes. Mas são nosso povo, nossa gente. Quem quiser vir, que venha. Trabalhar, curtir, viver aqui, desde que tenha boas intenções e haja certo. O país te recebe de braços abertos. Agora pra roubar, sacanear e estuprar, como há muitos já fazem com todos, principalmente com os pretos. Aí gringo, pega o beco. Fatos passados recentes confirmam minha oratória, pois a nossa história está gravada na memória. Muitas páginas escritas com suor e sangue. Não queremos mais ser história. É incompreensível, inadmissível. E as únicas imagens que tem de nós é de que todo brasileiro é desonesto e ladrão, de que toda brasileira é puta rampeira. E o que me dizem então de suas vacas leiteiras, das vagabundas peitudas que só se amarra em negão? Quem não se lembra do que aconteceu em Portugal? Mulher chamada de puta, homem de marginal. É claro que não foram todos, não generalizo, mas desde o descobrimento estamos no prejuízo. E ainda tem os caras que falam em separação. Então, por que na época da tal da abolição não fizeram a reforma agrária? Pegaram nossas terras, mais uma vez o branco é o certo e o negro vilão. Não tá satisfeito, pega o beco, meu irmão. Todo momento há um ditado que me inspire, os incomodados que se retirem. É isso aí, o Brasil é nosso mesmo com seus defeitos. Pátria amada, mãe gentil, eu trago no peito. X diz a todos.